CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Investimentos em melhoria, modernização e profissionalização do turismo em Foz do Iguaçu. Na semana que passou, tivemos boas notícias relacionadas a melhorias estruturais no ciclo turístico aqui na cidade. Uma delas, e que vamos abordar aqui com detalhes ao longo do programa de hoje, é a expansão de viveiros no Parque das Aves, que é um dos principais atrativos turísticos aqui da fronteira. Além de investir na estrutura do parque, os administradores tomaram uma decisão que para muitos não seria sequer considerada: reduzir em meia hora o horário de atendimento do atrativo como forma de respeitar o ciclo biológico de sua razão de ser, ou seja, o ciclo das aves. Outra estrutura que passou por completa reformulação visando o turista e o morador aqui da fronteira é o Iguaçu Boulevard, centro de lazer e gastronomia, que neste mês completa 14 anos em Foz do Iguaçu. As reformas visam atingir um dos nichos que é justamente um dos mais carentes hoje no destino Iguaçu, a existência de opções de lazer na lacuna entre o retorno do passeio, o horário do jantar e até mesmo o próprio entretenimento noturno. No programa de hoje vamos saber também sobre a renovação de outro ponto que tornou-se turístico aqui na região, a Mesquita Islâmica de Foz do Iguaçu, edifício que ganhará um centro de recepção de visitantes como forma de ampliar a experiência de visitação e proporcionar novos olhares sobre a religião professada por grande parte da comunidade árabe residente aqui na fronteira. Foz do Iguaçu, 16 de fevereiro de 2013. Bom dia! Parque Nacional do Iguaçu ultrapassa a meta de 30 mil visitantes durante o feriado prolongado de carnaval. Presidente da Fundação Cultural faz balanço do Carnaval 2013 e projeta Carnaval do Centenário para 2014 na Terra das Cataratas. Música. Evento reúne mais de 2 mil motociclistas em Foz do Iguaçu. Cidade sediará torneio de pesca o Tucunaré neste fim de semana. Projeto Beira-Foz será tema de reunião na próxima terça-feira em Brasília. E no CBN Turismo deste sábado, você confere também a programação cultural e de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. 11 horas e 6 minutos, o CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Temperatura de 27 graus aqui na região fronteiriça, fim de semana que deve ser de tempo ainda instável na região, mesmo após todo o volume de chuva registrado ao longo desta semana, que já equivale a quase que a totalidade do volume previsto para o mês de fevereiro em Foz do Iguaçu. Segundo o CIMEPAR, em Foz, hoje poderemos ter pancadas de chuvas e trovoadas no período da tarde e também da noite, panorama similar ao de domingo e de segunda, quando também são esperadas precipitações em meio a períodos de sol entre nuvens. As temperaturas daqui até segunda-feira oscilam entre 22 e 32 graus. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Nenhum problema de atraso ou cancelamento neste momento nos terminais aéreos de Foz, do Paraguai ou da Argentina. E não se esqueça que nesta madrugada de sábado para domingo termina o horário de verão no Brasil, o que faz com que Foz do Iguaçu volte a ficar no mesmo horário de Porto Iguaçu e também de Ciudad del Este, já que no Paraguai o horário de verão continua até o mês de abril. Na BR-277, tráfego intenso em toda a extensão da rodovia entre Foz do Iguaçu e Cascavel, em especial agora pela manhã no sentido fronteira, a partir de São Miguel do Iguaçu. No período da tarde, o movimento se inverte. Muitas pessoas deixam a região de Foz em direção aos demais municípios do Oeste. Atenção no trecho de pista simples entre as cidades de Medianeira e Santa Teresa do Oeste. Vamos saber agora como está a movimentação na região da Ponte da Amizade, um dos pontos mais trafegados aqui da fronteira, com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Tradicionalmente, aos sábados, o movimento sempre é intenso na ponte internacional da amizade e fronteira entre o Brasil e o Paraguai, e neste momento não é diferente, especialmente para quem vai a Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira, onde a fila e a lentidão são maiores nesse trajeto. Para quem está retornando a Foz do Iguaçu, está encontrando um pouco mais de rapidez para voltar ao Brasil, já que não há formação de filas. A fila mesmo é no sentido Ciudad del Este, o motorista deve ter paciência para entrar no país vizinho. Guilherme? Obrigado, Bruno. E na BR-469, sentido Cataratas, o tráfego é intenso, com muito movimento de veículos pequenos e também de turismo no trecho entre a rotatória de acesso à Argentina e o centro de recepção de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu. Ali próximo ao trevo do aeroporto acontece também a montagem das estruturas que sediarão os X Games em abril aqui em Foz do Iguaçu. Atenção também nas curvas do Rio Tamanduá, ali ao lado do campo de golfe e do Parque Aquamania. Na ponte Tancredo Neves, tranquilidade por enquanto, mas o trânsito deve ficar lento na passagem pela aduana da cidade de Porto Iguaçu no período da tarde. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. Nesta manhã de sábado, o dólar é comercializado em Foz a 2,02 para compra e a 2,09 para venda. O peso argentino é comercializado a 0,26 para compra e a 0,30 para venda. O Guarani, R$1 compra 1.930 guaranis e 2.020 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro é comercializado em Foz a 2,60 para compra e a 2,75 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de mais de 2 milhões de litros de água por segundo. Uma vazão acima da média para esta época do ano e resultado das chuvas que atingiram o estado do Paraná e também o nordeste da Argentina ao longo desta semana. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai, e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. No período da noite, não deixe de conferir a visita à iluminação monumental da barragem de Itaipu, que passou aí por recente trabalho de repaginação de suas estruturas. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 10 minutos e o feriado prolongado de carnaval foi de grande movimentação turística na região da Tríplice Fronteira, com movimento composto principalmente por brasileiros. Na hotelaria, a taxa de ocupação ultrapassou o percentual de 80% dos leitos. Já no complexo turístico da usina de Itaipu, foram mais de 10 mil visitantes. No Parque Nacional do Iguaçu, o movimento superou a estimativa inicial, mas representou queda de 1% em relação ao carnaval de 2012. Confira na reportagem de Maurício Freire. O Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as cataratas, recebeu mais de 30 mil turistas durante o feriadão de carnaval. Os números alcançaram a previsão inicial da direção da unidade. No sábado, dia 9, foram 5.413 visitantes. Domingo foi o dia de maior movimento. 13.882 turistas visitaram as Cataratas do Iguaçu. Na segunda-feira, foram 5.628 e no feriado desta terça-feira, 6.729. No total, 31.652 turistas passaram pelo parque nos 4 dias. A maior parte dos turistas foi de brasileiros, 23.124 no total. Ainda assim, de acordo com a direção do parque, o movimento é 1% menor na comparação com o mesmo período do ano passado. Maurício Freire, para a CBN Foz. E o feriadão de carnaval, felizmente, foi de poucos acidentes nas estradas da região de Foz do Iguaçu, segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com os policiais da delegacia aqui de Foz do Iguaçu, durante a Operação Carnaval, que se estendeu do dia 8 até o dia 13 de fevereiro, foram 18 acidentes com 7 feridos e nenhum falecimento. No mesmo período, em 2012, foram 14 acidentes com 11 feridos e 3 óbitos. O inspetor Júlio César Kloster, da Polícia Rodoviária Federal, disse que os registros de 2013 são considerados baixos. Foi baixo pelo fluxo, foi bastante elevado o fluxo de veículos, choveram em alguns dias também. O número de acidentes foi baixo, principalmente a gravidade, que foram muitos acidentes, pequenas colisões, né, que tem vítimas, só com pequenos danos materiais. A atuação da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Foz do Iguaçu vai da aduana da Ponte da Amizade até o Trevo de Capitão Leone das Marques, na BR-277, e engloba também a BR-469 e a BR-600, que ficam situadas integralmente dentro de Foz do Iguaçu. De acordo com o Kloster, apesar de o número de acidentes ter sido baixo, o nível de imprudência dos motoristas continua alto. A principal causa continua sendo a falta de atenção do condutor, muita colisão traseira, não manter a distância regulamentar, também o excesso de velocidade. Nós fizemos fiscalização com radar fotográfico, foram captadas 1.536 imagens de veículo em excesso de velocidade, ultrapassagem indevida nos trechos expressivos, também foram feitas 182 notificações. Então, são infrações, desobediência ao Código de Trânsito, principalmente, e falta de atenção. No feriado prolongado de carnaval, foram realizados pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Foz do Iguaçu mais de 1.100 testes do bafômetro, com aplicação de 31 multas e a detenção de 6 motoristas. É no caso que o aparelho dá medição acima de 0,29. Aí, nesse caso, a pessoa encaminhada por crime de trânsito. Ou no caso da pessoa que recusa fazer o teste e está visivelmente embriagada. Daí é feito um laudo de constatação de embriaguez e com testemunhas também ela é encaminhada à prisão. A Polícia Rodoviária Federal promete continuar com as blitz da Lei Seca aqui na região. CBN Turismo. 11 horas e 14 minutos e falando do carnaval propriamente dito, cerca de 12 mil pessoas, entre elas pouquíssimos turistas, passaram pela Avenida Duque de Caxias durante os 4 dias do carnaval de rua aqui na terra das Cataratas. Para o presidente da Fundação Cultural, Alexandre Freire, entretanto, o balanço foi positivo, já que não houve tempo hábil para a preparação dos tradicionais desfiles de escolas de samba e o estado precário dos cofres públicos municipais prejudicou a organização da festa. Além das cerca de 12 mil pessoas que pagaram ingresso, outras 8 mil pessoas fizeram parte ou usufruíram dos atrativos do Carnaval 2013 em Foz. Nós estamos muito felizes, Guilherme, com o resultado positivo do Carnaval. Em um mês, para realizar um Carnaval nessa estrutura, não é fácil. Mas nós tivemos aí o apoio e parceria, que sem parceria a gente não faz nada. O pessoal da ONU nos ajudou muito, o Piola e o Joel de Lima também. O Piola nos ajudou muito aí da Itaipu, o SAMEC, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, todos os componentes de segurança que esteve lá conosco, nos ajudou a fazer um carnaval absolutamente seguro. Tanto é que nós não tivemos nenhum problema com briga ou com algum incidente lá dentro, e me parece que fora também não. Então essa positividade do carnaval nos deixa muito felizes. Segundo Alexandre Freire, durante os dias de folia, as equipes de pesquisadores estiveram na avenida para ouvir a opinião dos foliões sobre a festa. Os resultados servirão como subsídio para a organização do Carnaval 2014, ano do centenário de emancipação do município de Foz do Iguaçu, e que deve ter justamente a temática histórica como foco do Carnaval. Tivemos junto com a Secretaria de Turismo, que o secretário Jaime esteve disponibilizando um grupo, pessoal da União Oeste, da Secretaria de Turismo, para fazer o quê? Nós estamos fazendo uma pesquisa oficial, dados oficiais, fizemos na Avenida Duque de Caxias e no Baile da Saudade. Para sentir e ouvir da população, se quer que continue ali, se transferimos de lugar, se o formato se está bom, como lá na Duque de Caxias também. Então nós vamos ter, até a semana que vem, dados oficiais para nos nortearmos para o carnaval do ano que vem. Inclusive, a gente agradece a parceria da Liga Iguaçuense, que foi parceira de primeira hora. A imprensa, que fez uma cobertura fantástica aí. A gente agradece a CBN. Todos os órgãos de meio de comunicação ajudou a difundir o carnaval e foi de uma forma positiva. E nesse ponto dessa pesquisa, nós vamos fazer o quê? Nós vamos montar uma comissão para sentar e discutir o carnaval do ano que vem, em cima desses dados que a gente colheu e agora a gente só vai esperar o resultado. Palavras de Alexandre Freire, presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre o Parque das Aves, atrativo aqui da fronteira, que terá novidades para seus visitantes a partir do mês de março. Conheça também os detalhes do Cataratas Motorcycle, evento que reúne mais de 2 mil motociclistas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E lembrando a você nossos canais de interação, cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, nossa página no Facebook ou então o endereço cbnfoz.com.br. Já voltamos com o CBN Turismo até meio-dia aqui nas ondas da rádio que toca notícia. Música. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 21 minutos, temperatura de 27 graus aqui em Foz do Iguaçu e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Paraná acaba de abrir as inscrições para o Encontro Paranaense de Hospitalidade, evento paralelo ao 19º Salão Paranaense de Turismo, que será realizado nos dias 1 e 2 de março em Curitiba. As inscrições são gratuitas para associados da BH e para não associados, gratuitas até o dia 25 de fevereiro, podendo ser feitas através do site abhpr.com.br/Encontro Paranaense de Hospitalidade, tudo junto. O evento tem como objetivo ser uma oportunidade de promoção, comercialização e qualificação no setor hoteleiro na programação da Copa do Mundo. E, para quem está interessado nesses debates, o cronograma inclui assuntos como Copa do Mundo 2014, eventos e oportunidades no Paraná, novas tecnologias de comercialização e programas nacionais para meios de hospedagens. CBN Turismo. E no primeiro bloco do programa de hoje nós falamos do carnaval. A estrutura montada para o carnaval em Foz do Iguaçu está sendo utilizada também para a realização do 6º Cataratas Motorcycle, evento que vai até amanhã na Avenida Duque de Caxias e reúne mais de 2 mil motociclistas procedentes do Brasil e do exterior. Um dos objetivos dos organizadores é incentivar o turismo sobre duas rodas com visitas aos principais atrativos aqui da fronteira. Em 2013, o evento, que nas edições anteriores aconteceu em agosto, foi antecipado pelos organizadores. Normalmente realizado em agosto, a organização antecipou o evento para após o carnaval. Eduardo Bareta, um dos organizadores, explica que uma parceria foi feita com o município para ocupar a estrutura utilizada no carnaval na Avenida Duque de Caxias. Hoje nós vamos ter um evento, começando em 2013, e vai ser todos os anos, em parceria com o poder público. Nisso, o candidato que venceu, Reni Pereira, cumpriu com a palavra, nos colocou à disposição, mas numa situação de que não houvesse um ônus maior para o município. Então, o que, que houve? Houve uma parceria com a Fundação Cultural, mudamos a data agora para a época do carnaval, está havendo a transformação lá do evento, em termos de adereços, de enfeite, banner e etc., mudando para o Cataratas Motorcycle. A prefeitura não teve que nos, vamos dizer assim, se onerar ou desembolsar algo para nos ajudar, mas sim nos possibilitou a contratação em valores melhores. Então facilitou para que o evento viesse a acontecer. Porque um evento nessa magnitude, nós temos de despesa, muita gente não consegue ver isso, mas nós temos de despesa aproximadamente R$100 mil. O Cataratas Motorcycle faz parte do calendário de eventos de Foz do Iguaçu e começou a ser realizado no ano 2000. No início, o objetivo era que fosse realizado um ano na fronteira e outro em Cascavel. Após ter sido cancelado algumas vezes e Cascavel anunciar que não irá mais realizar o evento, o Cataratas Motorcycle volta a ser feito exclusivamente em Foz do Iguaçu. O evento é para aquele que gosta de motociclismo, gosta de um rock, né? Gosta dessa atividade ligada ao motociclismo. Então existem diversas atividades acontecendo junto do evento. Um dos destaques este ano é a apresentação de um grupo que faz acrobacias em cima das motos. E a equipe que está se apresentando é uma das mais tradicionais do Brasil, é uma das melhores e maiores equipes, que é a equipe Força e Ação Honda. Então é uma excelente equipe com inúmeras acrobacias, que aliás é para se ver, né? Não é para você tentar fazer em casa não, é para assistir. A programação ainda prevê um passeio nas Cataratas do Iguaçu, Itaipu e shows musicais. Também haverá exposições de acessórios para motociclistas, mecânicos fazendo revisões gratuitas e lavagem de motos. Os ingressos custam R$ 5,00. Maurício Freire para a CBN Foz. 11h25. CBN Turismo. E considerado um dos principais atrativos turísticos e ambientais aqui na Tríplice Fronteira, o Parque das Aves, zoológico particular situado numa área de mata nativa próxima ao Parque Nacional do Iguaçu, terá novidades a partir do mês de março. Em entrevista ao programa CBN Foz nesta semana, a gerente de marketing Karen Wolff revelou que já está em fase de finalização a construção de um novo viveiro para abrigar as aves que para muitos são consideradas símbolos do parque, as araras. O Parque das Aves, desde que surgiu há 18 anos atrás, nunca parou de construir e melhorar as instalações. Mas agora nós estamos com uma obra grande, que é um novo viveiro para as araras. Vocês que conhecem o Parque das Aves sabem que nós temos um viveiro de araras muito bonito, que as pessoas entram lá dentro, sentem o voo das araras, percebem o cabelo voando pelo vento que elas provocam com o voo. E esse viveiro das araras, ele vai sofrer uma ampliação. Ele vai praticamente, ele vai dobrar de tamanho, quer dizer, dando uma área muito maior de voo para as aves. E também ele vai ser o maior viveiro de araras do mundo. Não vai existir nenhum tão grande. E isso é legal para o visitante, que vai ter essa experiência mais intensa, né, de perceber o voo das aves, e para as araras, que vão ter um espaço maior para voar, para se deslocar, para ter aquela vida feliz. Karen Wolf falou também sobre a alteração no horário de funcionamento do atrativo, que a partir de março fechará meia hora mais cedo, com o último horário de entrada às 5 da tarde. A nossa área técnica levantou a necessidade da gente reduzir um pouquinho o horário final dos trabalhos do Parque das Aves. Então, a partir do dia 1º de março, o Parque das Aves vai encerrar a bilheteria e fechar a entrada do parque às 5 da tarde e não mais às 5h30, como era anteriormente. Por quê? Porque nós temos algumas aves que ficam em contato direto, né, com as pessoas, e a gente observou a necessidade de recolher essas aves para o seu descanso diário perto das 6 horas. E aí ficava assim que alguns visitantes chegavam no final do período, e daí até eles chegarem no final do passeio e para encontrar com essas aves e tirar suas fotos e sair dali com aquela sensação de contato e sensibilidade para a questão ambiental, a gente já tinha que ter recolhido essas aves para o descanso. Elas são como nós, elas têm o seu relógio biológico, até muito mais apurado, né, com relação às horas do dia do que nós. Segundo Karen Wolf, mais que um atrativo turístico, o Parque das Aves é um local de preservação. O Parque das Aves hoje em dia realmente já trabalha com esse propósito de ser um santuário de espécies, onde a gente trabalha bastante a reprodução, a melhoria de vida em cativeiro. Muitas pessoas assim ainda não entendem muito bem o trabalho de um zoológico. O zoológico, ele tem um trabalho muito específico no que diz respeito à educação ambiental, à sensibilização das pessoas para a questão ambiental, para a conservação. O que que a gente pode fazer para deixar para os nossos filhos um mundo melhor, um meio ambiente mais saudável? E também, o que é que nós podemos fazer para educar os nossos filhos, para que eles mantenham esse meio ambiente? Isso é muito interessante, é muito legal. E o Parque das Aves tem essa preocupação, e sempre, em primeiro lugar, o bem-estar dos nossos animais, né? Para os moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao Parque Nacional do Iguaçu, o Parque das Aves tem tarifas reduzidas para incentivar a visitação. Nós temos, para os moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao Parque Nacional, nós temos uma tarifa especial de R$ 5,00 por pessoa, onde a pessoa tem que trazer ao parque somente a bilheteria, um comprovante de residência, onde tem o nome dele e o endereço, para comprovar em que município ele mora, e também junto trazendo, claro, um documento com foto, um RG, uma carteira de habilitação com foto, e a gente tem daí essa tarifa diferenciada de R$ 5,00, que é bem legal, é uma tarifa bem em conta, já há muitos anos é o mesmo preço. Não é a nossa intenção mudar isso por enquanto, porque a gente realmente quer estimular que as pessoas venham ao zoológico, venham a um passeio que é um passeio turístico, é um atrativo turístico pela localização e por onde está. Por outro lado, a gente tem aquele fator de sensibilidade, de educação ambiental, aquele compromisso com a população local de oferecer a eles um lazer, um momento descontraído com sua família dentro do parque, e que venham desfrutar de tudo isso com a sua família e também sair daqui com aquela informação adicional, agregando valor educacional. Palavras de Karen Wolf, gerente de marketing do Parque das Aves, sobre as novidades em relação a este, que é um dos principais atrativos turísticos aqui da Tríplice Fronteira. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos saber mais sobre outro equipamento turístico aqui da fronteira que passou por amplo processo de reforma, o Iguaçu Boulevard. Vamos ao repórter CBN em Rede Nacional, CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 33 minutos, temperatura de 27 graus aqui em Foz do Iguaçu e o Centro Cultural Beneficente Islâmico de Foz do Iguaçu, que é responsável pela administração da principal mesquita aqui da cidade, deve ter seu próprio centro de recepção de visitantes até o final de março. O anúncio foi feito pelo novo presidente do centro, Faisal Ismail, durante visita à usina de Itaipu na última quinta-feira, junto com o novo líder religioso da mesquita. Eles foram recebidos pelo diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu, Jorge Samek, e também pelo seu assistente, Joel de Lima, no centro executivo, que fica ali na Vila A, próximo ao Gramadão. O centro de recepção de visitantes da mesquita terá como objetivo ilustrar sobre a cultura islâmica e terá cerca de 1.000 metros quadrados com sala audiovisual e espaço para exposição de obras de arte, arquitetura e pintura. Os funcionários do centro de recepção da mesquita passaram por treinamento com profissionais da usina de Itaipu. Este centro surge para atender uma demanda que, em 2012, foi de cerca de 60 mil pessoas que visitaram o principal templo islâmico aqui da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Converso aqui na CBN neste momento com o Jefferson Amorim, ele que é responsável pelo setor comercial e de eventos do Iguaçu Boulevard, que é um atrativo aqui de Foz do Iguaçu que está fazendo aniversário. Mas quem vai contar toda essa história é o Jefferson. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Guilherme. Iguaçu Boulevard, quantos anos já presente aqui na Terra das Cataratas? 14 anos. 14 anos de glamour, de bom serviço e de lazer e entretenimento. Iguaçu Boulevard, que fica ali na Vila Holanda, na Avenida das Cataratas, e que é considerado um dos pontos do roteiro turístico aqui de Foz do Iguaçu. Eu até vou aproveitar para explorar com você esse ponto, porque o Iguaçu Boulevard ele passou por reformas recentes, né? O que, que pode ser encontrado de novidade nessa estrutura? Bom, para vocês daqui de Foz do Iguaçu que conhecem bem ali o Iguaçu Boulevard, podem lembrar ali onde tinha as lojinhas, né? Quando não tinha o shopping da cidade, ali era o shopping. Naquele espaço onde tinha as lojinhas, nós criamos ali o espaço Happy Hour, que ele foi completamente, né, reformulado com um ambiente super descontraído, com TVs. E ali nós estamos com música ao vivo também, para que as pessoas possam desfrutar de um momento de happy hour, assistir um jogo, jogos, né, UFC Combat, como por exemplo, agora já começamos aí toda a temporada de futebol, e nós estamos ali com aquele ambiente preparado para isso, e outras confraternizações também de amigos, viu, Guilherme? Aproveitar o fim de tarde e tudo, né? Exatamente, ali, né, na parte externa. Na parte interna, onde havia uma televisão, ali nós trocamos todos aqueles móveis que tinha, a mesa de granito, aquelas cadeirinhas, né, do período aí dos 14 anos do Boulevard, por móveis completamente confortáveis, contemporâneos, e visualmente dividimos o Boulevard em três ambientes. Esse ambiente mais com os móveis mais requintados, onde você vai sentar com um pouco mais assim de conforto. Na parte da sorveteria e do boliche, também nós trocamos os móveis, e porém colocamos aí os móveis também para um ambiente mais descontraído, mais esportivo, não é? E também lá na parte do cinema. Na parte do cinema, nós temos um parceiro que montou, né, o espaço Café Boulevard, onde você toma cafés finíssimos, requintados ali, preparados por um barista treinado. Então, tem muitas novidades. Vocês que são daqui de Foz do Iguaçu, que não imaginam que nós podemos, né, fazer tudo isso aí do mês de março, praticamente, até agora, dezembro, dá uma verificada que vocês vão gostar. E olha, o Boulevard ele atende o público aqui da fronteira, muitas pessoas de Foz do Iguaçu, municípios vizinhos costumam ir ali ao Boulevard, mas também tem uma atividade ali, um foco na atividade turística, né? Você até me comentava que nessa reformulação foi pensado bastante no público turista também, e nesse momento tem muitos dos nossos ouvintes, são pessoas que trabalham nessa área do turismo e hotelaria, enfim, vários setores, e que muitas vezes se deparam, né, com essas perguntas. O turista, o hóspede pergunta, mas o que, que tem para fazer aqui em Foz do Iguaçu final de tarde, início de noite? O Boulevard ele se insere justamente nesse contexto de opção para depois de um passeio, antes do jantar ou até mesmo para o próprio jantar? Sem dúvida, Guilherme. Nós procuramos fazer todo esse trabalho de renovação, né, visando manter o público que já prestigia, o público da cidade prestigia bastante, seja no boliche, seja no cinema, seja na parte gastronômica. E nós procuramos também inovar, porque nós sabemos, né, que o público local não é menos exigente, mas o turista, quando ele se desloca para um destino, ele vai com um nível de exigência alto, né? Até por estar fora de casa e tudo e não conhecer também, né? Exatamente, o destino que ele escolhe, que nós sabemos que primeiro o turista escolhe o destino, e estando no destino, não é, ele vai definir junto com sua operadora de turismo, com a sua agência, ou até mesmo aqui mesmo com os guias locais, qual é a melhor opção. Então, eu venho da hotelaria, nós sabemos o grupo investidor também do Boulevard, são hoteleiros também, prestadores de serviço, e nós sabemos, né, Guilherme, o nível de exigência, de expectativa que o cliente traz, o cliente em si, e principalmente o hóspede, que, como você mencionou, ele se desloca de casa para encontrar algo melhor. E é esse algo melhor que nós procuramos colocar o Boulevard nesse foco para continuar atendendo bem a vocês aqui de Foz do Iguaçu e região, e também atender a expectativa do cliente. Isso aí vem atrelado também à área de serviço e gastronomia, porque também a partir do momento que você tem uma infraestrutura completa, você tem que pensar na base do serviço, né? Porque é justamente o garçom, o supervisor, que é o multiplicador de todo o investimento que é feito na área. E se o cliente chega, ele encontra um bom serviço, uma boa gastronomia, ele sem dúvida vai levar isso para a sua casa, para o meio dos seus amigos, e vão multiplicar cada vez mais as visitas aqui ao Destino Iguaçu. E que é realmente o objetivo, né, de todo o trade turístico, gerar aí permanência na cidade, fazer com que as pessoas voltem. E nós começamos essa entrevista falando do aniversário do Boulevard. 14 anos de presença aqui em Foz do Iguaçu, teremos também uma programação especial já a partir deste sábado? Sim, já começamos aí na semana passada, no sábado e domingo, nós fizemos o esquenta, né, de dois blocos muito conhecido, que foi o bloco do Pierrot e o bloco Tomara Que Não Chova. Isso para o carnaval aqui da cidade, já, né? Para o carnaval da cidade, já inserimos o Boulevard no contexto da programação do carnaval da cidade. E agora, a partir do sábado, nós vamos ter atividades culturais gratuitas. E vamos ter também, a partir do dia 16, descontos em nossa área de serviço ali na Praça de Alimentação. Justamente para quê, Guilherme? Nós estamos convidando que as pessoas venham ao Boulevard para conhecer essas inovações que foram feitas. Desde o ano passado, nós estamos trabalhando muito forte com o segmento cultural. Nós temos o teatro, não é? Na Sala 1, que também faz as projeções de cinema. E no ano passado, nós dedicamos essa Sala 1 exclusivamente para o aspecto cultural, seja teatro, dança, música. Tivemos realmente várias apresentações. E com o aniversário agora, nós estamos abrindo a temporada, né, de eventos culturais, justamente convidando a comunidade a participar de uma forma gratuita. Conversei com vários grupos culturais da cidade. Muitos não puderam participar por causa de seus alunos estarem de férias, outros reformando as escolas, etc. Mas nós vamos ter 15 apresentações culturais durante uma semana. Então, nós tivemos que ir realmente intercalando entre teatro, música, dança, para poder realmente poder ter atendido aqueles que conseguiram aceitar o nosso convite. E para isso aí, nós criamos também, para brindar, né, ao público, à comunidade que se interessar e que, por favor, vão nos visitar, na hora de pagar sua conta, tem uma urna que você pode até verificar que ficou um trabalho super bacana. Aí ele coloca a mão ali, ele vai puxar um cupom, uma bola, com um número de 5 a 50, e aquilo ali representará o desconto líquido que ele terá na conta dele. Ou seja, pode variar de 5% até 50%. Pode variar de 5% até 50%, isso ali na praça de alimentação, na praça do happy hour, e também se alguém estiver jogando boliche ali, né, na hora que for pagar a conta junto com o que consumiu, igualmente ele terá direito. O Iguaçu Boulevard, para que até fique registrado aqui para que as pessoas que nos ouvem agora saibam também o horário de funcionamento. Como é que vai funcionar? Ele funciona de domingo a domingo, todos os dias, horários, como é que funciona? Atualmente, O Boulevard está funcionando de 15 a 0 hora, 1 hora, 2 horas, dependendo do fluxo de pessoas. Nós inovamos isso já desde o ano passado, que abríamos às 17 horas, passamos a abrir às 15 e nós temos o objetivo lá na frente de passar a abrir ao meio-dia. Mas aí nós vamos superando etapas, não é, Guilherme? Como você falou, lembrou bem, o Boulevard está inserido aí no contexto de turismo, nós estamos fazendo alguns contratos, né, com parceiros. Hoje nós temos 4 pontos comerciais lá dentro do Boulevard e também nós temos parceria com pequenos hotéis e pousadas ali do entorno para justamente ter no Boulevard a sua opção de lazer, principalmente aqueles hotéis que não são resort ou que, pelo seu conceito, decidiram não servir jantar, apenas o café da manhã. Então ele vai indicar o Boulevard para que, no momento de que ele volte do passeio, ele vai ter um momento de lazer, jogar boliche, cinema e, eventualmente, jantar. E daí, então, nós vamos estar aberto a partir de 15 horas para justamente atender, né? Nós já estamos abertos a partir de 15 horas, justamente para atender esse fluxo de novos clientes que nós estamos buscando. Para outras informações, também há um site da internet, é Iguaçu, com dois S's, né? iguaçuboulevard.com.br, ou também nós mantemos muito, né, a maioria das informações assim de cada minuto no Facebook, que é Boulevard Foz. Então nós temos a gestão da página do Facebook diretamente conosco ali no setor comercial. Não é? Então ali a cada momento estamos postando promoções, estamos postando novidade, então dá para conferir. E uma grande novidade é que o Boulevard agora, a partir desse final de mês, vai estar inaugurando também um pet shop. Nós somos procurados, né, pelo proprietário justamente por esse diferencial de poder atender aos clientes depois das 18 horas, né? Então ele pode, depois que voltar do escritório, pegar o seu bichinho de estimação para levar lá no pet shop para cuidados, enquanto ele se diverte, joga um boliche, assiste um cinema, tem lá o seu bichinho de estimação sendo cuidado. Eu conversei aqui na CBN com o Jefferson Amorim, ele que é responsável pelo setor comercial e de eventos do Iguaçu Boulevard. Jefferson, muito obrigado pela participação aqui na CBN e parabéns ao Boulevard por esses 14 anos aqui na Terra das Cataratas. Não, nós é que agradecemos a oportunidade, nós sabemos que temos aqui um tempo limitado e não conseguimos falar de todas as novidades que temos, então vale a pena. Convidamos aí aos queridos ouvintes para nos visitar. Nós temos no nosso Baby Park, né, que é gratuito, com monitoras super carinhosas, nós temos estacionamento gratuito. Então é um leque de coisas que realmente em uma entrevista com tempo determinado não dá para nós falarmos. Então eu convido o Guilherme, você, a equipe, toda a comunidade Foz do Iguaçu a verificar. E a seguir no CBN Turismo vamos saber mais a respeito do projeto Beira Foz, que terá novos andamentos nesta semana lá em Brasília, e também a respeito da programação cultural de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 50 minutos, temperatura de 27 graus aqui em Foz do Iguaçu e está tudo pronto para a primeira etapa do ranking 2013 da pesca entre amigos ao Tucunaré, neste domingo no Yacht Clube Lago de Itaipu, em Foz do Iguaçu. A largada será às 7 horas da manhã e o retorno até às 2 da tarde. A inscrição custa por equipe R$ 100,00, incluindo 2 cafés e 2 almoços aos participantes da prova. Cada equipe poderá inscrever até 3 participantes e um deles será o reserva. Para incentivar a participação de todos os pescadores estreantes e veteranos, em cada etapa a equipe deve apresentar no ponto de pesagem somente 3 exemplares. Haverá troféus para as 5 primeiras duplas em cada etapa e para as 6 primeiras de todas as etapas. Será também premiada a dupla que capturar o maior exemplar em cada uma das etapas e, além disso, haverá sorteio de brindes. Hoje à noite, por sua vez, o Yacht Club promove uma galinhada caipira com saladas diversas a partir das 8 horas. O jantar é uma confraternização entre os pescadores que participam da pesca no domingo, seus familiares, sócios e convidados. CBN Turismo. E o projeto Beira Foz, que visa a urbanização da barranca do Rio Paraná em Foz do Iguaçu e sua utilização para a construção de projetos habitacionais e também hotéis, restaurantes e centros de lazer, será discutido nesta semana em Brasília numa reunião na próxima terça-feira. Em entrevista ao programa CBN Foz nesta semana, o assistente do diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Samek, deu detalhes a respeito do encontro. Vamos conferir o que disse Joel de Lima a respeito deste tema. Nós temos uma agenda na próxima semana, no dia 19, às 15 horas, no Ministério da Justiça. Esse é um projeto que vem sendo construído há um ano, um pouco mais de um ano, com a participação de toda a sociedade, né? E a parte mais difícil foi exatamente o início, de você articular todos os segmentos da sociedade para que todos se sentissem contemplados e pudessem contribuir, para que o projeto fosse o mais abrangente e o mais representativo possível. Vencido essa etapa, agora nós avançamos na etapa de definir as responsabilidades pela realização, né? Então o projeto está pronto, a parte executiva está já, o projeto executivo já tem um esboço, já pode-se dizer que está pronto, falta apenas a aprovação do governo federal. No governo federal, quem está conduzindo essa interlocução é o ministro da Justiça e a ministra do Meio Ambiente, o ministro Zé Eduardo e a ministra Isabela. Então nós, na terça-feira, 15 horas, teremos essa reunião em Brasília com os dois ministros a princípio. Eu conversei também com a ministra-chefe da Casa Civil, que também procurará estar presente nessa reunião, porque agora é a questão, quem vai financiar e quem vai realizar. Para o primeiro momento, conforme nós já discutimos e já tem essas prioridades estabelecidas, está a construção dos três módulos de segurança nas margens do Rio Paraná, com atracadouros, né, para as embarcações da Marinha, da Polícia Federal, da Receita Federal e da própria Polícia Militar. Ou seja, é a ocupação da segurança primeiro, criando as condições para o desenvolvimento. Então, eu entendo que os recursos para essas ações vêm do governo federal. Falta definir a responsabilidade pela realização. Eu, pessoalmente, até já conversei isso com o prefeito Reni e também conversei isso com a ministra Gleice, quando ela esteve aqui no começo de janeiro, entendo que a responsabilidade pela realização dessas obras deva ser do município, porque a gente concentra, né? Fica aqui, temos maior governabilidade em qualquer mudança. Porque senão a gente vai ter uma obra executada pela Marinha, outra pela Polícia Federal, outra pela Polícia Militar. São três obras, o mesmo projeto, né, desenvolvido em três pontos, e acaba, eu entendo que concentrando na realização do município, depois para utilização o município faria o convênio. Mas é isso tudo, a gente vai debater e encaminhar na semana que vem em Brasília. Palavras de Joel de Lima, assistente do diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Samek. CBN Turismo. 11h54, Foz do Iguaçu continua fora da lista de centros de treinamento de seleções para a Copa do Mundo de 2014. A cidade ainda tenta viabilizar sua candidatura para que possa ser inserida na lista oficial, que é elaborada pela FIFA. Confira na reportagem de Bruno Zanetti. A FIFA divulgou na última sexta-feira uma nova versão do catálogo de centros de treinamentos de seleções, com 70 opções. São 16 novidades em relação à versão anterior, que tinha 54. Cada opção é composta por um hotel e um local de treinamento. Os CTs que constam no catálogo poderão ser escolhidos pelas seleções que vão disputar a Copa do Mundo da FIFA 2014, que será disputada no Brasil. Assim como a primeira lista divulgada em agosto de 2012, Foz do Iguaçu novamente ficou de fora. Entre as cidades do Paraná, da primeira lista estão Curitiba, Cascavel e Maringá, e agora a novidade é a implantação da cidade de Londrina, que aparece na segunda lista. De acordo com a FIFA, houve 75 novas inscrições na terceira janela, sendo 32 novas e 43 reapresentações. Com um total de 70 opções, já há 6 além do que é exigido pela entidade. A escolha final cabe às seleções classificadas para a Copa do Mundo. Em maio deste ano, será aberta a última janela de inscrições. A versão final do catálogo será anunciada em novembro de 2013. Dos 70 centros de treinamento que agora constam na lista, 4 estão no norte, 4 no Nordeste, 4 no Centro-Oeste, 19 no Sul e 39 no Sudeste. Apenas a região Norte não teve outros centros incluídos na segunda versão. Tais cidades do Sul aparecem nessa nova lista: as cidades de Londrina, Gramado, no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, também no Rio Grande do Sul, e dois locais em Florianópolis, Santa Catarina. Bruno Zanetti para a CBN Foz. Informações do repórter Bruno Zanetti. Uma boa notícia para você que, apesar do tempo chuvoso de início de manhã aqui em Foz do Iguaçu, pretende aproveitar o fim de semana à beira do lago de Itaipu. Além da elevação da lâmina d'água, que havia sido rebaixada devido à estiagem, a balneabilidade encontra-se em perfeitas condições. O Instituto Ambiental do Paraná divulgou nesta sexta-feira um novo relatório de balneabilidade das praias e balneários do Paraná. Na região oeste do estado, as águas das prainhas no entorno do lago de Itaipu estão todas em condições de banho. O relatório, que é divulgado semanalmente, faz avaliação nas cidades de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste e Porto Mendes. São Miguel do Iguaçu é a única cidade que teve problemas com a qualidade da água. Os laudos deram condições de imprópria para banho no terminal turístico por 5 divulgações, do dia 21 de dezembro até 10 de janeiro. No total, 9 relatórios já foram divulgados. As boas condições podem aumentar o turismo das prainhas, já que também está subindo o nível do reservatório da hidrelétrica. O período de estiagem fez muitos turistas desistirem de aproveitar os balneários. Os que ainda assim foram até as prainhas encontraram poucas condições de banho, já que a falta de água fez aumentar as faixas de terra. As chuvas nos últimos dias, em especial na área de influência da Itaipu Binacional, têm contribuído para a elevação do nível do lago. A expectativa é que a situação se normalize aos poucos, já que a previsão é de chuva principalmente nos rios Piquiri e Ivaí, que são responsáveis por 20% da água acumulada no lago. Esta semana, a usina está operando na cota 217,44 metros acima do nível do mar, quase 1,5 metro a mais do que há 2 semanas. No período de maior escassez de água deste verão, a usina chegou a operar na cota 216,08. Como precaução, Itaipu operou utilizando apenas a água disponível de seus afluentes para gerar energia, sem recorrer ao reservatório. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11h58. CBN Turismo. E com o objetivo de apresentar as mais diversas identidades e culturas latino-americanas, será realizado o América Latina em Foz, neste sábado, a partir das 4h30, lá na Unila Centro. É um evento que é organizado pelo acadêmico peruano de ciências econômicas, Eric Palacios, e que tem participação gratuita a todos os moradores aqui da Tríplice Fronteira. Vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana. Na ONU Music Hall, destaque para o sertanejo, com a apresentação do cantor Lucas Luco. Também na Woods Bar, Léo Max e Renan e o cantor Cristiano Zene animam a noite com sertanejo. Para quem gosta de Legião Urbana, haverá hoje em Foz do Iguaçu a apresentação de uma banda cover do Legião no Zeppelin Old Bar, enquanto que música MPB acústica você confere no Pacová Café Bar. Essas são algumas das opções aqui em Foz do Iguaçu, lembrando que você também tem opções culturais e noturnas em Ciudad del Este e na cidade argentina de Puerto Iguaçu. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 16 de fevereiro de 2013, com os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, produção de Carolina Marinho, reportagens locais de Maurício Freire e Bruno Zanetti. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais você confere ao longo da programação CBN e também no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.